nesse mundo e fico a meditar nas coisas que acontecendo estão. Sem paz, em guerra vivem as nações. Sem Deus o homem morre sem perdão. As nações perecendo estão nas mãos de homens que não têm amor. Por ódio, por prazer, destrói a paz e a vida. E o hino novo todos cantarão.